um grande derrotado hoje, nesta noite eleitoral. Um homem que andou escondido 8 anos, que foi presidente e apresentou os conselhos, apresentou os conselhos, andou escondido e foi o grande mentor deste projeto. E hoje os oligarcas mostraram-lhe que têm memória e que não se esqueceram, porque pensavam que já estavam esquecidos. Meus caros, a nossa vitória faz-nos mais responsabilidade. E mais responsabilidade tem a ver com a filosofia que tem este objetivo. Nós somos e devemos defender aqueles que não são capazes de fazer manifestações, aqueles que não devem fazer greves, aqueles que não aparecem nas televisões, aqueles que têm dificuldade em ter formas de miséria. E nós somos um povo amigo, somos um povo solidário e este executivo tem que defender e continuar a defender os mais frágeis da sociedade.